Escolhes tu ou escolho eu? Começa agora na Rádio Antena Web o momento mais divertido da estereofonia. Com Carlos Bonaparte e Nuno Miguel, escolhes tu ou escolho eu? Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa que dá pelo nome de... Como é que se chama esta coisa? Escolhes tu ou escolho eu? Isso, as pessoas não vão aos programas sem saber o nome dos programas. Pronto, que é um programa que dá na... no coisa, na Rádio Mundial, Canal 1, dá. Aquilo não dá. As pessoas chegam lá, carregam no botão baixar, ou ouvir, ou MP3, ou qualquer coisa que seja. E aquilo toca, pronto. Ou baixa, ou download, ou volta abaixo, ou como é que aquilo faz, não faço ideia. Prontos, cá estamos para mais uma edição do nosso programa. Escolhes tu, escolho eu, edição para este dia, 00 de agosto de 2018. Isto... 8 de 18. Pois, 8 de 8 de 18, está bem, sim senhor. 8 de agosto, gravado, 8 de agosto, quarta-feira. Exatamente. Ora bem. Cá estamos para mais uma edição. Pois eu ia falar precisamente disso, porque há aqui produtores indesejados. Esses mesmos. Muito bem. Dizia eu então, cá estamos para mais uma edição do nosso programa, Escolho Estou, Escolho Eu. Como já perceberam, quem está comigo é o Nuno Miguel. Olá, Nuno, muito boa tarde. Boa tarde, boa noite, bom dia, conforme a hora local em que se encontrem, e bem-vindos ao 3-2. É verdade, 3-2 ganha Benfica. Vai ser assim a final do... A final, aquela coisa lá do Fenerbahçe. O Fenerbahçe, como diz o Nuno Matos. O Benfica vai ganhar lá por 3-2. Se calhar é 3 bolas ao poste e 2 entre a baliza, tipo autogolos. Bom, mas enfim. Mais uma semana e mais uma edição. Agora é a minha vez de escolher 3 músicas. Ora, eu vou escolher 3 músicas e o Nuno vai escolher outras 3 músicas. Esta edição é uma edição um bocadinho diferente. Porque é que é diferente? Porque eu vou escolher 3 músicas que já não me lembro. É o Nuno que me vai dizer, porque eu já não me lembro. Quer dizer, só me lembro de uma. Mas não é a primeira. E eu não percebo mesmo, mas tem 3 músicas que eu não sei. Aqui a novidade é que eu não me lembro das músicas que escolhi. Muito pronto, bem. Essa é a novidade. Não é propriamente novidade. Pronto, venhas um cantor para esse programa sem saber o nome e sem saber as músicas que vais escolher. É uma coisa. Isso é porque eu não tenho o gráfico à minha frente. Acho que vai ser demitido pelo diretor. É provável. Olha, agora por acaso podia. Podia. Porque a diretora da Rádio Mundial agora já não sou eu. Portanto, já fui informado. Agora poderia ser demitido. Agora tenho que trabalhar. Bom, nós vamos começar por um estado de nirvana. Ah, obrigado pela dica. Bom, vamos começar por um estado de nirvana. E aqui não é mesmo estado, digamos assim. Não é propriamente a banda nirvana. Eu gostava de saber, Nuno, o que é que tu sentiste quando ouviste esta música? Agora. Agora? Okay. Quer dizer? Pois. Que já não ouvi há muito tempo, pois. E que me fez logo lembrar uma sensação de assistir a um concerto de coros, uma coisa bem feita. Fez lembrar os gregos? Aquele grupo... Esses! E fez lembrar logo no início a música que eu vou escolher a seguir, mas isso não vou dizer agora. Exatamente. Já agora, essa música é de Vangelis. Vangelis. No início fez lembrar Vangelis. Exatamente. Pronto. Também. A mim esta música faz lembrar duas músicas. Faz lembrar, para além desta, claro, faz lembrar o Return to Innocence dos Enigma e o 7 Seconds. Também fez lembrar essa. Foi uma hipótese de escolha para a minha escolha, mas não vai ser essa. Pronto. Do Yolson Dor com a Nana Cherry. Bom, mas enfim. O grupo chama-se El Bosco. Esta, eu andei à procura desta música durante, se calhar, entre andar à procura e o dizer que tenho a música, ou gostava de ter e o ter, passaram se calhar para uns 20, 24, 25 anos. Porque eu nunca tinha tido por muito esta música. 25, não, 24. Até à altura em que. Ora, eu já disse. Já disse não, no ano passado. Há 24 anos a música não existia, mas. Não é 93? 95. Então, pronto, é parecido com isso. É o que dizem, claramente. Pronto, eu estava naquela de 93, mas até 95, pronto. E uma vez tiveram aqui a amabilidade de me emprestar vários CDs, que hoje fazem parte também da nossa playlist aqui da Antena Web. Um desses CDs era dos El Bosco. E aquilo tem músicas muito interessantes. Mas eu escolhi esta porque é daquelas músicas que eu acho que fica para lá da década de 90. Como estas que eu referenciei, o Return to Innocence e o 7 Seconds. Acho que é referi e não referenciei, mas isso é outra situação. O quê? Acabaste de dizer como já referenciei, acho que é como já referi, mas... Na próxima emissão confio. Referir ou referenciar é não é igual, não. Não, que eu já vi essa diferença. Pronto. Mas continua. Eu não vejo a manhã portuguesa. Não, não, isso é um problema. Também não foi nisso. O Bom Dia Portugal, o Bom Português. Pronto, mas devias, aquilo é bom. Eu não vejo, mas aquilo é bom. Não, estou a dizer que não foi nisso, não disse que não vejo. Mas eu, como sou uma pessoa inculta, não. Exato. Acho que é muito chato. Confio. Confirmas que é muito chato ou que eu sou uma pessoa inculta? As duas coisas. Ah, pronto. Mas enfim, isto esta música, eu tenho muitas saudades da década de 90. Ah, já lembro das três músicas. Muitas saudades da década de 90. E ainda hoje de manhã, por acaso, até já era tarde, fiquei. Estava a ver uma música que me fez precisamente lembrar esta. Porque, não pela música em si, até porque as melodias não são nada parecidas, nem os anos em que elas foram lançadas, que era a Hello, da Beyoncé, tem tudo a ver. Só que fiz lembrar do tempo em que as músicas eram lançadas e eu, ei, que boa música! E tipo, não era por eu ser jovem e eu gosto de toda a porcaria que se faz. E agora como sou velho, ai, só a antiga que era bom. Não. É porque eu realmente gostava daquelas músicas e continuo a gostar delas, continuo a achar que são boas músicas. E pronto, e basicamente foi por isso que me lembrei. Esta música também escolhi por um outro motivo e faço aqui a pergunta. Eu não sei se tu viste o videoclipe da música. Não. Ouvi. Mas esta música transporta-me para um videoclipe acima de tudo branco. Transforma-me para a cor branca. E aquele branco a perder de vista, que é o branco da televisão, mas não é o branco tipo da chuva quando os canais estão fechados. É um branco limpo, ou seja, é um branco... mas mesmo que fosse o branco da chuva, sabes que eu gosto muito do branco da chuva da televisão. Agora já não há. Agora é tudo digital, já é, pronto, enfim. Mas na altura existia. E reporta-me para essa magia, para essa envolvência. E pronto, por isso é que eu escolhi esta música. E espero que vocês gostem. Um single de 1995, pelo menos lançado nesse ano, dos espanhóis, El Bosco. Também ficou muito associado a um filme de 2004 chamado Millions, Milhões, do Danny Boyle. A letra é em latim, uma parte da letra é em latim. O grupo coral é da Escolania del Real Monasterio of San Lorenzo, de San Lorenzo. E também tem letras em inglês. E apareceu no disco Angelis, ou Angelis, não sei como é que se diz. Angelis. A música Nirvana 1995. Acho que foi o primeiro disco do grupo El Bosco. Esse que era o único. Não, pois eu vi que acho que houve uma de seguida. Bom, não interessa. Ah, foi aquele em que depois, não, para isto, a gente não tem sucesso nenhum, vamos acabar. Porque este é um One Hit Wonder. É. Tiveram sucesso com esta música e depois pergunto, sabe, canta-me outra música do El Bosco? Heróis do Mar, não. Ainda por cima é que. Ai, Wind Espanha. Ah, não posso cantar. El Bosco traz Nirvana, é assim? É assim. Yeah. 8/8/08. Faz hoje 10 anos que, além de ter havido essa curiosidade no calendário, ter sido o dia 8 do mês 8 do ano 2008, 8 de agosto de 2008, os chineses aproveitaram essa data para, às 8 horas e 8 minutos da noite, iniciarem os Jogos Olímpicos de Pequim, iniciarem a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Pequim, oficialmente, começou no dia 8/8/08, às 8:08 da noite. Eu lembro que foi a partir daí que eu decorei que a diferença horária daqui para Pequim são 7 horas, porque era 1:08 da tarde, o Nuno sentou-se no sofá e ficou lá até às 4:05, até quando acabou. Curiosamente, soube ontem que houve uma empresa que iniciou a sua atividade no dia 8/8/08. E acho que não foi sem querer, mas isso são outras conversas mais para além. Ora, há 10 anos, dava-se a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Pequim, em que Portugal brilhou através do Nelson Évora, um homem nascido na Costa do Marfim. Mas esta música faz lembrar a cerimónia, a música que eu vou escolher, faz lembrar a cerimónia de abertura de Londres. Foi bem distinta, não estou a dizer que foi melhor ou foi pior, mas foi bem diferente, um estilo bem diferente do Pequim, natural. Inglaterra, China, não são propriamente culturas parecidas, nem maneiras de organizar semelhantes. Escolhi esta música, claro, porque o início da Nirvana que ouvimos agora faz lembrar esta música que vou escolher, embora depois o estilo mude consideravelmente, o ritmo mude um bocado. Ora, se faz lembrar a cerimónia de abertura de Londres, faz-me lembrar muito, quer dizer, nesta altura, quando falam de futebol, e sobretudo, eu acho que o Carlos tem noção de que desde que saí de um site, de um sítio na internet em que trabalhava e que escrevia quase sempre sobre futebol, o futebol para mim não desapareceu, mas em relação ao que eu assisti e estava atento, quase desapareceu. Deixei de estar atento, deixei de ter Sport TV em casa, que é onde há a grande maioria de futebol cá, e deixei de até mesmo de fazer intenção de deixar de lado coisas que podia estar a fazer com pessoas ou alguma atividade para poder ver um jogo de futebol importante, nem isso já deixou de acontecer há algum tempo. Olha, estou-me a lembrar, por exemplo, do aniversário de uma familiar aqui do Carlos Bonaparte em 2015, foi na noite da final da Liga dos Campeões e era um Barcelona-Juventus, era assim uma coisa que puxava para ver. Eu quis lá saber do Barcelona-Juventus e fui ao aniversário normalmente como se não houvesse esse jogo importante a dar na televisão. De uma familiar? Uma familiar. Em junho, nos primeiros dias. E então, ainda mais reforcei, eu passei para aí estes últimos 2 anos, se não é, não vou dizer se nunca vi um jogo completo. Se calhar vi, mas foi 1 ou 2. Até que chegou ao Mundial de Futebol. Agora, em junho, julho. Quer dizer, para mim foi só junho, e explico já porquê. Porque aproveitei de estar a dar em sinal aberto, a RTP1 e SIC, e fui vendo os primeiros jogos, não todos, mas a maioria. Mas rapidamente me fartei da falta de respeito, já comentei isto algumas vezes, da falta de respeito que havia em relação à pessoa árbitro, à pessoa adepto, à pessoa adversário. Eu já estou a ir para lá do futebol, já não estou a falar só do futebol. É, estou a falar mesmo da dignidade de alguém, do respeito pela outra pessoa e sobretudo em relação aos árbitros, que é aquilo. Eles gozam com o árbitro, fazem antijogo que lhes apetece, encostam-se ao árbitro com o peito, o empurram, dão-lhes uma tanga, como se costuma dizer por cá. E não há castigos como havia até há pouco. Não estou a falar de há 30 anos, nem 20, há, sei lá, meia dúzia deles. O tipo de castigo... Temos o Evra, por exemplo. Não, não foi o Evra, também não foi um dos exemplarmente castigados. Mas o Evra... andou à porrada com o adeptos, não estou a falar disso. Ok. Estou a falar durante o jogo, na própria calçada. Sim. A constante falta de respeito, o constante antijogo e a constante eu faço o que me apetece porque sei que não vou ser castigado. E depois, quando há castigo, olha, é o fim do mundo, vou bater no ar. Eu fartei-me disso. Eu lembro perfeitamente no jogo Portugal-Irão, estava em casa de uns amigos, na trofa, e disse à minha senhora... Se o inteligente... E depois há a incompetência também do árbitro, que junto ao vídeo ao árbitro, que, como eu próprio tinha comentado na antena web, aconteceu o que eu perdi no ano passado, há 10 anos, que quando o vídeo ao árbitro mandasse uma decisão cá para fora, que mesmo assim muitos não concordariam, aquilo ia dar maior problema do que ajudar. E quando no Portugal-Irão, no último jogo, a frase de grupos de Portugal, na fase, mesmo a acabar, e depois de acontecer o que aconteceu durante o jogo, mesmo a acabar, o árbitro para o jogo e vai ouvir ao árbitro, e eu disse para quem estava ao meu lado, se o árbitro assinar nesta mão do Cédric, eu até o final do Mundial só vejo os jogos da Alemanha. E o árbitro inteligente, se calhar farto de levar com as pressões dos jogadores do Irão, vai ouvir ao árbitro, vê-se perfeitamente que é uma mão involuntária, que a bola vai ter com o braço, e em cima, a 50 centímetros ou 1 metro, e o árbitro assinar é penalti. E eu, muito bem. A partir de agora só vejo jogos da Alemanha. Dois jogos depois a Alemanha foi à vida, por isso imagino a quantidade de jogos que eu vi até ao fim. Só vi mais um completo. E o futebol atual está num estado... É que depois se houvesse grandes jogos constantemente que fizessem esquecer isso, mas não há. E eu deixei de me interessar, sinceramente. Mas houve tempos, e agora vou voltar à música. Isto foi um introito ao contrário, para agora voltar ao contexto da música. Houve tempos em que o futebol era um fascínio. Para mim e para muita gente que cresceu a ver os pais a ver futebol e depois também ver futebol e entusiasmava-se e até nem marcava coisas para aquela noite porque sabia que aquela hora ia passar um jogo na televisão e gostava de se assistir e era com emoção e depois se ganhávamos ficávamos contentes para o resto da semana, se perdíamos ficávamos com uma tola até ao dia seguinte ou mais, se perdíamos a equipa que nós queríamos. E esta música faz-me lembrar, acho que é logo a primeira associação que faço há anos, uma terça-feira, 15 de março de 1994. Eram 21 horas, não sei se na Alemanha se cá, no Ulrich Haberland Stadion, em Leverkusen, cerca de 20 mil pessoas assistiram à segunda mão nos quartos de final da Taça das Taças. O árbitro era o escocês Jim McCluskey e em campo estiveram Bayer Leverkusen e Benfica. Na primeira mão, o Benfica tinha empatado 1-1 e o Bayer também. Tinham empatado 1-1, não os. E o Bayern foi lá empatar 4-4 num jogo que estava 1-0 ao intervalo. Por acaso, há poucos dias, houve outro jogo europeu, correu lá, ficou 4-4. Sim, é verdade. Estava 1-0 ao intervalo com o gol do Ulf Kirsten, mas depois Abel Xavier e João Vieira Pinto marcaram ali no espaço... Ah não, o Ben Schussen ainda fez o 2-0. Abel Xavier e João Vieira Pinto fizeram 2-1 e 2-2 no espaço do minuto. O Kulkov 2-3. O Pavel Apalm... Não, o Ulf Kirsten 3-3, o Pavel Apalm 4-3 e o Kulkov outra vez 4-4. E com este último gol, o Benfica passou às meias finais, depois foi eliminado com o Parma também por causa dos golos marcados fora, e seria o Arsenal, mas foi eu ganhar essa Taça das Taças na final contra o Parma. Na Parma brilhava um tal de Asprilha, lembras-te do Colombiano? Lembro, foi do Colombiano. E o grande e velho Parma. E o que é que se ouvia nas bancadas? A associação que eu tenho é, tenho ideia do estádio, não está muito diferente agora. Agora é Bay Arena, mudou um bocado, mas... A associação que eu faço, além de muitos gumos e um relvado, acho que até um bocado molhado, já estou, pode estar a concluir. Mas a associação que eu faço é ouvir das bancadas Olé, leva recusa, nore, olé, leva recusa. E ficou aquela música, eu tinha 6 anos, quase 7. E ficou aquela música. Ora, o original disto, porque tinha sido lançado pouco antes, é dos Pet Shop Boys, que também foram protagonistas na tal cerimónia da abertura e encerramento. Já pode estar confundido. No Londres. É que não é o original. O original, a versão desta, a versão que surgiu. Okay. O original é dos Village People, de 1979. Sim, os mesmos cantavam YMCA. Do álbum tinha precisamente o nome Go West. Ou então isto, Macho, Macho sim, Man. Isto é em 79. Ora, 14 anos depois, em setembro de 93, e daí esta música ainda ser recente, que foi já durante esta época desportiva, o álbum Very, muito. Os ingleses Pet Shop Boys, britânicos, agora não tenho certeza se são da Inglaterra, são de escola, não são da Inglaterra. Os Pet Shop Boys lançaram a sua versão de Go West, que na versão do álbum tem 8 minutos e 21, claro que não é essa que vamos ouvir. E também me faz associar à própria Antena Web, embora a associação mais forte seja a estas recordações futbolísticas. Mas a outra recordação, a seguir essa memória de Londres, e só depois é que me lembro da Antena Web. Porque no European Top 20, programa que já protagonizei, esta música chegou a número 1 na Europa, no dia 23 de outubro de 1993. Manteve-se lá, acho que 3 semanas. Portanto, foi uma música que eu passei também várias semanas, muitas semanas, algumas como número 1, no European Top 20. Go West, 1993, é a versão dos Pet Shop Boys. Quem não conhecer esta música, nem sequer devia estar a ouvir este programa. Aliás, nem sequer devia ouvir nada. Nada. We'll be right back. I'm a big, big girl in a big, big world. And when you believe in love, after love. Dum, dum, dum, dum, dum. European Top 20. Associated by. Não sei o quê. In association with. Acho que era isso. Era isso. Sim, isto é o Carlos Bonaparte, não é um DJ que passou aqui a passar músicas. A misturar músicas. O ano de 1998 foi um ano muito especial para mim. Há um hiato entre, se calhar, julho, agosto de 96 e abril, maio de 1998. E isto acontece porque, não sei, aconteceu, normal, foi na adolescência, acho que foi um bocado um tempo estagnado. Há uma ou outra coisa assim, muito tenuemente, que fica registada na minha memória, mas de um modo geral, não. Ora, entretanto, acontece que por voltas de maio, junho de 98, eu estava numa coletividade, conhecida aqui como os Chalados, e estava quando eram para aí 10 da noite, eram para aí 10 da noite. E então, e estava, puseram cá em cima numa salinha a ver uns desenhos animados. Eu mais uns miúdos. Que eram filhos dos funcionários, ou dos associados, ou o que fosse. Bom, o que é que acontece? Acontece que estava a dar uns desenhos animados em espanhol. E eu lembro-me de uma coisa que era... Que era o antigo, antiguíssimo primeiro genérico do Canal Panda. E eu, que engraçado, mas isto é o quê? Mas tiveram-me a dizer que era um canal, que era o Canal Panda, que ele lá tinha uma parabólica, pronto. Ironias da vida, meio ano mais tarde, isto em novembro de 98, chega à minha casa uma caixa enorme, parecia um vídeo, e que só tinha dentro dela um cartãozinho, que era, portanto, via satélite, e foi a primeira vez que eu tive, de alguma forma, não foi televisão por cabo, mas foi televisão por assinatura. É quase impossível descrever a forma como isso me abriu as portas para o mundo. E aqui eu acho que é uma coisa muito pessoal, mas acho que é muito universal. Porque eu acho que, no fundo, a televisão por assinatura abriu as portas ao mundo, se calhar a maior parte das pessoas que têm este serviço. Porque uma coisa é nós temos os nossos quatro canais e se calhar os filmes do clube de vídeo. Outra coisa é nós termos, então, sei que eu estou a falar antes da chegada da internet, uma chegada massiva. Outra coisa é termos o canal de televisão de notícias de Espanha, termos um canal de televisão de notícias de inglês, termos outro de comédia, que era a saudosa BBC Prime, que não era só comédia, era entretenimento. E enfim. E temos até um canal de cozinha e um canal de informática, como eu cheguei a ter. Pronto. Isto para fazer o seguinte. Era quase impossível de escrever. E então, lá naquele país tão distante, naquela cultura tão distante, que era o Reino Unido, hoje em dia é muito fácil. Não é? O Reino Unido é um país que a gente paga 25€ e está lá. De avião. Naquela altura não se pagaria 25€, nem 25.000 escudos. 25€ é 5 mil... Pois está bem. 25€, ou só 5.000 escudos, não se pagaria tão pouco. E com certeza que, não sei se chegaria lá em 2 horas ou não, mas mesmo que fosse, era uma viagem muito mais inacessível. Portanto, a televisão dava-nos a ideia de uma realidade muito distante. Não sei se tinhas essa ideia ou não. Sim. Isto para dizer o quê? Finalmente vou ver o... Faz um bocado lembrar quando se ouvia as rádios AM externas nos tempos da Outra Senhora. Sim, é, as rádios em onda curta. E o que é que acontece? Acontece que eu começo a ver algumas coisas. Eu gostava muito do Sal Música. Comecei a ver o Odisseia, que era o canal de documentários, que era uma coisa que... Onde é que havia um canal de documentários aqui em Portugal? Não havia. Era a primeira vez, o canal de música não havia, era o Top Mais e Made in Portugal. Acabou-se para nada. É aquele espacinho de música. E entretanto, começamos a bater de frente, eu e a minha irmã, que era os que mais assistíamos, começamos a bater de frente com um programa que eu não me lembro, por exemplo, de ouvir as músicas cá. Eu só me lembro de as ouvir pela MTV. E depois por só música também. Mas inicialmente eu só ouvia estas músicas por canais de televisão. Mariah Carey com. Não quer dizer que as músicas não chegassem aqui, claro que chegavam aqui. Só que elas chegavam lá muito primeiro, muito antes do que aqui. Agora é quase ao mesmo tempo. Na altura não. Na altura se calhar saía uma música lá e só passado um mês e pouco é que saía aqui. E acontece que eu não sei qual é que foi provavelmente a altura, mas se calhar talvez janeiro, fevereiro de. Se calhar foi janeiro. Se calhar foi de dezembro de 98, janeiro de 99. Há uma luta muito interessante entre várias músicas que estão no primeiro lugar. E aquilo. Isto é quase como tu olhas para um banco de suplentes hoje e pensas, isto aquilo era. Ou uma equipa de futebol, isto é uma equipa de luxo. Aquelas 20 músicas daquela altura eram praticamente todas, foram praticamente todas sucessos ad eternum, isto é, ainda hoje. Aquelas, as pessoas que viram naquela altura. Ainda hoje ouvem a Big Big World, ouvem a Mariah Carey com When You Believe, com a Whitney Houston também. Ouvem outras músicas que agora não estou a recordar, não sei as 20 de cor, mas há muitas músicas do princípio de 99, final de 98, que a gente ouve aquelas músicas e pensa, pá, isto, pá, foram sucessos que ficaram, não é? E então houve uma altura que estas três estavam pela competição e eu lembro-me, tu estás a falar do jogo de futebol, e eu lembro-me da altura em que eu não. Eu parava tudo o que estivesse a fazer para ver a contagem. Ou do Top Mais, aqui, ou então do European Top. Mas o European Top não era uma loucura, porque era onde nós ficámos a conhecer as novidades. Porque se entrasse uma música para o European Top 20, para nós era nova, quase certeza. Porque tem acabado de chegar a outros países e aqui ainda não. Exatamente, e aqui ainda não. Ou mesmo que já tivesse chegado para aí há 2 semanas, por exemplo, que era tempo depois de entrar nesta contagem, estava para aí 1 ou 2 semanas de chegar aqui. Para nós é que uma novidade, uma coisa incrível. E eu lembro-me até pois é assim, há muitas coisas que eu associo à MTV dessa altura. Primeiro, o facto de ser um canal que dava música. Bons tempos. Depois, pelos reclames que eles tinham, que eram reclames muito interessantes, depois eles tinham, para além dos reclames que eles tinham, tinham aqueles. A MTV na altura, agora não sei como é que é porque eu perdi o interesse, mas na altura a MTV dava, por exemplo, se houvesse concertos, dava os publicitários dos concertos, acho que também dava prémios, para vocês, não foram bilhetes para esses concertos, e depois aquilo no finalzinho, antes de voltar à emissão. Tinha sempre um trechozinho com três ou quatro músicas. Não sei se tens essa noção. Lembro da VH1, uma coisa assim. Não, mas isso começou pela MTV. Começou, quer dizer, não sei se havia na altura a VH1, eu só tive a VH1 mais tarde, já em 99. Em janeiro de 99 foi quando eu tive a VH1. E então. Foi, ou seja, esta música. Que é Believe da Cher. Faz lembrar essa altura, que ainda foi um bocadinho antes das minhas cassetes de vídeo. Por acaso é engraçado, porque eu troquei aqui a ordem das músicas e vou bater de frente com a ordem cronológica. Datas de lançamento, a minha história, tudo. E esta música, então, faz lembrar precisamente isso. Foi uma altura de mudança, por um lado, mas também foi uma altura de extrema magia, uma coisa difícil de me explicar. Chegar a casa e a primeira coisa que eu fazia era ver a televisão, porque eu adorava ver a televisão e o. Pois era os comentários. E aos sábados à tarde, European Top 20, era certinho. Aquilo era uma coisa. Ficávamos ali agarrados a ver aquilo. Até o intervalo a gente via. Pronto, e por isso escolhi esta música. Ah, escolhi esta música também por um outro motivo. Eu podia escolher qualquer uma das outras duas, não me recordo de escolher. A Big World, acho que já escolhi. Acho que já escolhi. When You Believe, não, de certeza. Eu pelo menos não escolhi. E agora aí ver e afinal tinha escolhido. Mas acho que não. Mas escolhi esta música, Believe, da Shania. Não tinha escolhido. Eu tive a ver se já tinha escolhido esta e não tinha lá nenhuma Believe. Tinha I'm a Believer, não sei as quantas. Mas esta música, Believe, eu escolhia por um outro motivo. É porque a Cher, não, para mim era uma, aí já era por ser jovem. Mas para mim a Cher era a novíssima cantora do momento. Claro que, olhando para 6 anos ou 7 atrás, ela tinha tido outros êxitos. E não só, mas entre 87 e 92 tive ali alguns êxitos. Mas para mim não, para mim era Cher, grande artista. Ela foi a artista com mais experiência de vida, para nós a mais velha, com mais experiência de vida, a chegar ao número 1 da revista norte-americana Billboard. Ela tinha 52 anos quando chegou ao número 1 na Billboard. Foi o número 1 do ano de 1999. E foi por isso que eu escolhi esta music. Uma canção de 1998. Pelo menos foi lançada nesse ano. O single. Sim. E a Cher realmente já não tinha propriamente 20 anos, mas eu percebi. Era não. E foi retirada do álbum Believe. Foi o álbum número 22 da carreira da Cher. Portanto, a cantora novíssima do momento. Que já ia no seu 22º álbum, porque lançava um por mês. E foi lançada como. Apareceu como o primeiro single, precisamente foi dito, ainda em outubro de 1989. Agora sim. Talking to you. dos Estados Unidos da América, vamos até França, mas mantemos a nossa visita à discoteca. Eu reparei há uns tempos, talvez 4 anos, foi no dia em que fui ao Coliseu do Porto de Borla assistir a um concerto do Richie Campbell. Fui ao cu. Um dia também será assunto e será a escolha musical para estes lados. Reparei, acho que foi nessa altura, que não sei se é respeitar ou admirar ou terem atenção grupos ou artistas musicais que me fazem gostar de ouvir as músicas deles. Quando as suas músicas, quando o estilo dos cantores em causa, dos grupos em causa, não são os meus favoritos. Ou seja, é um estilo musical que eu não ouço, não faço questão de ouvir, passo à frente. Mas as músicas daquele artista, ou daquele grupo, ou daquela artista, essas sim gosto. E se conseguem transportar-me para um estilo que eu não aprecio, conseguiram para mim já um respeito, já uma admiração. É o caso do grupo que vamos escutar. Eu admiro muito por esta música nunca ter sido escolhida na primeira temporada. Há de falar nisso. Na emissão passada, chegámos à escolha número 1000. Ah! E ninguém fez um bom aniversário, um bom qualquer por causa disso. Escolha nova, não é? Eu por acaso comi um eclair na altura. Não estou a incluir os aniversários, que eram escolhas repetidas. Mas creio que a última escolha mesmo foi a última... Espera aí, deixa-me ver agora. 166 vezes 6 é 1000 coisas. Percebeste? Por acaso acho que fechamos mesmo com a tua última escolha, que foi a resposta a transformar, já não sei qual foi, mas foi uma escolha bonita. Foi a Belviana. A Belviana. Acho que foi a escolha número 1000, escolha nova, neste programa 2. Ora, a música em causa, já que há bocado falaste de transporta para um cenário branco, eu tenho certeza que transformava para um cenário muito azul. Um azul forte. Around the World? Não. Mais tarde foi incluído num filme de Interstellar 5555, The Five Story of the Five Accurate Five Star Five System, um filme de desenhos animados de 2003, que no fundo foi uma concretização visual do álbum Discovery. E é o do álbum que vamos até a França, dos Daft Punk, e é uma música que foi lançada em novembro de 2000. E mais tarde, claro, quando o álbum foi lançado em 2001, esta música apareceu nesse álbum Discovery e conta com a voz, uma pequena repetição sempre, e claro, muito alterada, do Roman Tony, que foi álbum do Autotune, como o Carlos já falou aqui, nos acertos computadorizados. Isso fiquei a saber. Ah, esta música, claro, faz-me lembrar esses tempos de só música, de MTV, VH1, em que, lá está, fez-me levar. Ainda hoje, aprecio, gosto de ouvir a música, gosto de ouvir o grupo, e é um estilo que eu não sigo. Este estilo mais eletrónico, um pop eletrónico, algumas. Mas não, fiquei a saber que a Rolling Stone, muito conceituada, colocou no número 33 do top 100 da década passada. Fiquei a saber hoje. E mais uma vez, vamos ouvir os Daft Punk. Mais uma vez, também conta a primeira temporada, portanto, os 8 anos. Há 8 anos. Mas é a primeira vez nesta temporada com a música One More Time, que foi talvez... Não foi o maior sucesso do Daft Punk. Mas foi, ali no início da década, um dos ícones deste estilo de música e uma música que associávamos logo aos homens do capacete. Os Daft Punk. Que vão trazer One More Time. Sim, também já agora, só dizer que se calhar o maior êxito foi o Around the World mesmo. Que também tinha algum azul, mas este tinha um azul bebê muito mais... Era azul bebê acima de tudo. Era o tal vídeo animado que viria a ser publicado mais tarde. Pronto. One More Time. One more time. celebrating, celebration tonight. Celebrate, don't wait too late. No, we don't stop. You can't stop. We're gonna celebrate one more time. One more time. One more time. A celebration. You know we're gonna do it right tonight. Hey, just feel it. Music's got me feeling the need. Need. Yeah. Come on. Alright, we're gonna celebrate one more time. Celebrate and dance so free. Music's got me feeling so free. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate and dance so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate. Celebrate. Caros ouvintes, segue-se a intervenção mais curta desta edição do Escolhes Tu ou Escolho Eu. Estava a brincar. Viram com aquela cara de... É pena. O dia 2 de julho de 1999 foi, sem dúvida, um dia especial para mim. É, eu não gosto muito, especialmente nesta nova temporada, de referenciar datas pessoais. Mas falar de Carlos Bonaparte, falar de uma alta percentagem das músicas que eu escolho e não falar de 2 de julho de 1999, ainda que de forma implícita, é quase a mesma coisa que falar no cristianismo e não falar em Jesus Cristo. Em algum momento da minha vida, não sei se foi em um programa ou não, mas disse que o dia 2 de julho de 1999 foi como se eu tivesse nascido outra vez. Eu até acho que utilizo a expressão acordado para a vida. Nesse mesmo dia, eu comecei a aventurar na gravação de cassetes de vídeo. Por cima, a primeira foi por cima de um filme, as restantes foram compradas para esse efeito. Eu ia gravando videoclipes ou músicas que gostava, e sim, porque apesar de ser cego, eu gostava do videoclipe do Erros de Amor, e foi sobretudo pelo videoclipe que eu gostei da música. E sei lá, o My Love is Just Love, da Whitney Houston, mas adiante. E nesse mesmo dia, já era de noite, eu carreguei no botão REC para gravar uma música, precisamente do Sol Música. Não perguntei o que aconteceu, mas eu, quando carregava no botão stop, ele não parava. Quando eu carregava no botão desligar o vídeo, ele não parava. Portanto, a única solução foi deixar gravar até que alguém me ajudasse e depois, se fosse o caso, desgravar as músicas que não me interessassem. Bom, o tempo foi passando e eu, claro, ia vendo as músicas, porque também já agora queria ver que músicas é que tinha, não é? E porque estava ali muito angustiado, pensei, o que é que eu vou fazer? E há uma música que me começa a chamar a atenção. Eu já conhecia a música, porque nesse caso era daqueles que eu conhecia o artista, ou no caso dos artistas antes, que eram os ABBA, a música Chiquitita. Só que, entretanto, eu ouvi a mesma música, mas numa nova versão. E no meio daquele desespero do que é que eu faço agora, eu vou ser descoberto, vou ser apanhado por ter que pedir ajuda, esta música trouxe-me alguma... Eu, por alguns momentos, esqueci-me da minha angústia de adolescente em que eu me encontrava. O videoclipe é um videoclipe, para mim, bonito. Não sei se tens a noção do videoclipe, mas para mim é um videoclipe bonito. Simplesinho. Se calhar os contrastes de cor, porque o videoclipe tem contrastes de cor muito significativos, pelo menos em grande parte do vídeo. Só que aquela versão de Chiquitita ficou ali, ficou na minha cabeça. Ficou na minha cabeça a batida, a voz, e entretanto nunca consegui saber quem é que era. Nunca me mostraram, pronto, não consegui encontrar. E assim foi, aquilo ficou na cabeça e eu pensei, bem, eu vou morrer sem saber qual é que é o artista que canta esta música. No dia 2 de julho de 2018, sou presenteado com uma surpresa, que eu já referi aqui na semana anterior, e que envolvia o assinalar com uma pequena, grande para mim, em termos emotivos, festa, convívio. E uma das músicas que eu ouvi foi precisamente esta. Então, 19 anos depois, exatamente 19 anos depois, e eu quando digo 19, exatamente é porque haverá, hipoteticamente, alguma diferença de minutos. Mas será muito poucos minutos, porque mais ou menos falta daquela hora que aquela música tocou, se calhar para aí às 8h30. E o que é que acontece? Acontece que quando o Nuno, quando esta música começa a tocar na playlist que o Nuno fez, são as músicas que eu só disse ao Nuno. O Nuno perguntou, ah, tal, músicas da ordem das cassete de vídeo. E eu cheguei lá, e tal, Sixpence None the Richer, Kiss Me, 18, Zama Mia, Chiquitita, não sei quem é que canta. E aqui estava a versão que me surpreendeu, porque nunca pensei que fosse artista que é, que já vou dizer quem é que é, mas foi uma espécie de reencontrar parte do meu passado, porque esta música ficou-me na cabeça até hoje. Só que desde julho de 2018 já sei quem é que a canta. E por isso é que foi um reencontrar com o meu passado. E a artista, e acho que quem for ouvir vai ficar tão pasmado quanto eu, que é a Sinéad O'Connor. Essa de... Nothing compares, nothing compares to you. Acho que parecia o Mexia, o Pedro Mexia. Ou... Mas é mesmo que as mãos na parte meio esquisito. Ah, pronto. Bom, e quem ouve essa música, quem ouve esta versão da Chiquitita, fica a pensar, é a mesma? Ah, peraí, não pode ser. Deixa-me cair aqui ao Google ver se... Ah, engraçado, é mesmo. Portanto, para mim é uma grande... Ficou marcado, pronto. E é o reencontrar. Portanto, vamos ouvir Chiquitita, a versão de 1999 da Sinéad O'Connor. Digo assim porque há duas versões daquele ano. Isto tem um contexto curioso, não tem muita piada. Mas isso foi incluído num álbum chamado Across the Bridge of Hope, portanto, ao longo da Ponte da Esperança, um álbum de compilações com vários artistas, muitos deles reconhecidos internacionalmente, lançado pouco tempo depois do dia 2 de julho de 99, a 13 de julho de 1999. Sean McLaughlin, deve pertencer a Sarah McLaughlin, escreveu dois poemas quando tinha 12 anos para este álbum. E este álbum era o quê? E a faixa número 2, acho eu, era precisamente Chiquitita, cantada pela Sinéad O'Connor. E olha, What Can I Do The Chords, Words, que deve ser dos Extreme, Please You Too e por aí fora, Julie Miller, porque este álbum foi para homenagear, para apoiar as vítimas de um ataque com bomba, que está agora a fazer 20 anos, para a semana, dia 15 de agosto de 1998, na Irlanda do Norte, ainda dos tempos da ira, e houve um ataque forte. Matou 29 pessoas, incluindo uma mulher que estava grávida com gêmeos, e feriu cerca de 220 pessoas. E fizeram este álbum já no ano seguinte para homenagear e apoiar as vítimas desse atentado ao Max na Irlanda do Norte. E foi daí que surgiu esta versão de Cena do Corna Chiquitita de 1999. Que vamos ouvir agora. Já agora o original acho que é de 79. Só. Talvez. Chiquitita, tell me what's wrong. You're in shame by your own sorrow. se o, esta versão do Chiquitita tem este toque altruísta, solidário. O, há um toque curioso no original do Zaba, que foi o primeiro single, sim, o principal, do álbum Voulez-vous, mas nem era para ser. Era para ser o If It Wasn't For The Night, mas quando completaram a música Chiquitita, mudaram de planos e pronto, e passou a ser a Chiquitita. O single lançamento, isto em 1979. Ora, a última música de hoje, talvez aquela que eu tenho pouco para dizer em relação à música, é mais em relação à pessoa que me faz lembrar de imediato. E é quase a única. Eu tenho uma pessoa, tenho muitas pessoas à minha volta. O Carlos, os pais dele, às vezes o sobrinho, pronto. E acho que pouco mais. Mas há um familiar meu que já o, não é seguido a andar atrás dele, mas já é uma companhia para mim, sobretudo musical ou artística. Mas não só, uma referência que fui crescendo com ele, não é mais velho que eu há alguns anos, e que ainda tenho muitas recordações dele, ainda é miúdo, mas mais recentemente lembro que o qual é aquela, eu não gosto de usar expressões que todos os outros usam, como é que é, não é amargo de boca, é amargo de boca que se diz. Ficou assim uma coisa que queria que concretizasse e não se concretizou. Foi ali um amargo de boca. É amargo de boca que se diz. É também assim. Há coisas que eu não percebo o que é que querem dizer, mas digo porque ouço dizer. Porque há amargo que não é de boca, percebes? É. Então é o é de outros lugares. Tu lá sabrás. E então, ficou ali uma coisa por concretizar. Olha, um assunto que foi comentado no, na semana passada, em relação ao casamento, que foi esse familiar meu não ter tocado. Ele que é um músico de excelência, muito requisitado. Estavam lá dois colegas no palco, só que afinal nenhum de nós sabia que ele também tinha levado o seu companheiro musical, que também podia ter subido para o palco e tocado, mas só soubemos isso. Eu soube isso só no fim, já quando estávamos todos a vir embora. Ficou aquela sensação de, num dia diferente, aquele amigo familiar podia ter subido para o palco e tocado. Não tocou, mas quase um ano depois, vai lá que me fez companhia numa apresentação de um livro, também foi comentado na semana passada, à parede do meu quarto, e aí sim já tocou e deu um brilho musical como nunca houve nas outras 17 apresentações. Ele tocou? Ah, tocou numa apresentação, tu não foste, também só foste 3 ou 4 das 18. Não foste, não foste. Ah, pensei que fosse essa apresentação também. Não. E então, esse tio faz-me, ou quando eu penso nesse tio meu, associo alguns grupos, um deles lembro de falar aqui na primeira temporada, que era os Rammstein, mais cedo os Nirvana, e ali pelo meio eu lembro perfeitamente de ver, em cassete provavelmente, no quarto dele, um concerto, que é, eu vou ter a música que, vamos, que vai fechar este programa, é retirada desse concerto, do Portishead. O Portishead, que pá, depois a reação de muita gente cá, ou nunca ouviu falar, ou se conhece, ei, ao tempo que eu nunca mais ouvi, nem sequer ouvia falar nesse grupo, porque não foi um grupo que chegou aos tops, fosse em que país fosse, estou a falar nos tops gerais, não vou falar das músicas específicas, nos estilos específicos dele, fosse em que país fosse, em Portugal também não foi um grupo que teve milhares de centenas de milhares de seguidores, mas ficou-me aquele toque, daquela música da batida, que faz lembrar também o ritmo desta versão de Chiquitita, em que não é a coisa que eu aprecio mais, mas ficou essa referência desse familiar meu, deste grupo de Inglaterra. Tenho também recordações de estar na escola e estar de saída e ouvir essa música, falar-se dessa música, quer dizer, este grupo. E do seu álbum de estreia, Dummy, uma das músicas foi incluída num dos desempenhos mais conhecidos daquele final da década de 90, 1998, mais uma vez. Dia 2 de novembro, acho que é uma data que diz alguma coisa aqui ao Carlos, acho sim, que um familiar nasceu nesse dia, é não em 98, mas... O filho mais... Em 94, houve esse álbum Dummy, que teve muitas críticas positivas, foi um sucesso em vários vertentes, esta era a faixa número 8, já agora. Nunca, apesar de ser muito elogiado, nunca chegou aos tops, como eu estava a dizer, mesmo esse álbum Dummy. E a faixa número 10, de um concerto em Nova York, no Roseland, New York City, Live, é o nome do álbum, escolhi esta música, como poderia ter escolhido outros, mas acho que esta foi um momento forte, e a música, claro que há pessoas que vão adormecer ou passar à frente, mas acho que uma música bem construída e pensada. Eu gosto quando os grupos pensam naquilo que estão a fazer e fazem aquilo que gostam e não estão a fazer só para vender, para chegar aos tops. Aliás, nota-se, os Portishead gostavam do que faziam, tinham o seu estilo e eu estou aqui e nunca chegaram aos tops, assim, internacionalmente. Já acabaram? Não sei, não pesquisei. Deixa-me fazer perguntas que eu não sei responder. Como falaste no passado... Estou a falar desta altura, pelo menos, entre 94 e 98 foi assim. E depois continuou a ser assim, continuaram sem chegar aos tops. E acho que foi de uma cassete VHS, anos mais tarde apareceu também uma versão DVD, deste concerto Roseland NYC Live, ou seja, o concerto do Roseland na cidade de Nova York. E pronto, é esta associação familiar que eu faço de imediato, um estilo diferente, um estilo de música que também poderia ter passado num livro à parede do meu quarto. E há uma coisa curiosa também que aparece no vídeo desta música que se chama Roads, Estradas, os créditos, as referências à New York Philharmonic, à orquestra. Uhum. Mas nenhum dos músicos são membros dessa orquestra. nem a própria orquestra aparece referida neste álbum. No álbum de som, claro, sem a cassete, sem o DVD. No álbum Roseland New York City Live não aparece referência à New York Philharmonic. Mas no vídeo aparece. Mistério da natureza, que ainda estamos por descobrir. Mas será assim, Portishead. Creio que é estreia, por acaso não verifiquei, mas mesmo tendo em conta as mil escolhas anteriores, acho que é Portishead nunca foram escutados nos cortes que eu escolho eu, mas o Carlos obrigou-me a escolher isto hoje, para termos estreias, coisas novas neste programa, e será assim, Portishead e Rhodes, num programa que contou com... Com El Bosco, Nirvana, Pet Shop Boys, Go West, Cher, Believe, seguida Daft Punk, One More Time, e a última música que interessa, Sinéad O'Connor com Chiquitita. A Sinéad O'Connor é irlandesa, daí também uma associação fácil lá à ira. E agora para fechar, a estreia dos Portishead e a música Roads, ao vivo em Nova York. Ouvintes, até para a semana. Ou até à próxima emissão. Can't anyone say, how can it feel this wrong? From this moment